Aqui está a poesia, bem assentada. As costas encostadas no espaldar da cadeira. Os braços escorridos ao longo dos braços. As mãos penduradas no extremo deles. O pescoço direito. A cabeça no topo, espreitadora. As nádegas sobre o assento onde se assentam. E depois as pernas. Os pés da poesia quase sentada sobre o chão, que é também o chão das pernas da cadeira onde se senta a poesia. Ainda o bicho do caruncho não caruncha. Senta-te bem, poesia, senta-te bem. Poesia quase sentada, por certo sentida. Senta-te bem, santa poesia. E espera até a parede ser parede, a janela, janela, a porta, porta. Sente-se bem, dona poesia. O seu casaco é lindo. Assenta-lhe bem, sentado assim. Prepara os ouvidos. As costas, as nádegas, os braços e as mãos, as pernas, os joelhos e os pés, o pescoço e a cabeça. Sente-se bem. Vai começar a poesia quase sentada, por certo sentida. Poesia quase sentida, por certo sentada.